Faixa 4. Epílogo do conto do hipopótamo. Serenidade zoológica, uma ova. Reparei no seguinte quando este livro estava nas etapas finais de preparação. Em 1866, o grande zoólogo alemão Ernst Haeckel esquematizou uma árvore evolutiva dos mamíferos. Eu já vira muitas vezes a árvore inteira reproduzida em histórias da zoologia, mas nunca havia notado a posição das baleias e dos hipopótamos no esquema de Haeckel. As baleias são cetácea como hoje, e Haeckel prescientemente as situou próximo dos artiodátilos. Mas espantoso mesmo foi onde ele pôs os hipopótamos. Ele lhes deu em glória a designação de obesa e os classificou não nos artiodátilos, mas em um minúsculo galho no ramo conducente ao cetácea. Asterisco. Mas Haeckel não acertou em tudo. Ele classificou os sirênios, dugongos e peixes-bois junto com as baleias. Fim da leitura de asterisco. Haeckel classificou os hipopótamos como o grupo irmão das baleias. Os hipopótamos, a seu ver, eram parentes mais próximos das baleias do que dos porcos e os três eram mais proximamente aparentados entre si do que com as vacas. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer. Vê, isto é novo. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Eclesiastes 1, 9-10.